0097, boa tarde, ali, manteiga piseiro no zero. Manteiga no zero, mano, zero na mão. Afirmativo, copiou, após o estado, tem 2000, 6314. Tá, 3267, certo? Controle 119-8, bom voo. 398, tá, 3155, obrigado, boa tarde. 124-25, tá, 3267. Controle Salvador, boa tarde, da 3155, passa 1900 para o 320. Da 3155, tudo é uma DN do 320 na saída da Elsa de Lanço. Saída da Elsa para o 320, da 3155. 04. Estamos tentando um pequeno desvio à direita no, na magnética 075. Evitar uma formação de passar no 3 mil. E a casa de uma voadora. Minha 314, após desvios autorizados, voadora. Ok, então voadora após. Minha 314, grato. Ou 1251. TAM 3267, chame o Centro Brasília, frequência 124-25, TAM 3267. Assim, identificação, nível 380, em Eudes. Chame o Centro Brasília, frequência 124-25. Correio 4-1-1-8, boa tarde. Azul 4-1-1-8, boa tarde, que é a linha em manteiga piseiro no zero. A linha em manteiga, possibilidade. Está maravilhosa de terra de todos por instante para fazer uma pesquisa de dar forte, uma panorâmica assim até próxima ali ao farol da barra, sem interferência para pegar. Quente, aguarde coordenação com controle azul 4118. Bruno 097, decolado 220, chama o controle 1998. 198. Bom, Antônio Salvador, gol 097, fora do solo, cruza 1600. Bruno 097, sub, mantenha nível 360, saída árvore, Gilan. Ok, árvore, acendendo 360, gol 1097. Negou a solicitação devido ao tráfego evoluindo a terminal, procedimento de chegada na Star. Mas assim que eu sou decolar, cruzando meu pé, já transfiro, só solicite novamente o controle, que aí talvez já tenha superado o tráfego, ok? Muito obrigado, agradeço a atenção. Uma boa tarde. Afirmativo, o vento é de 1,70 graus, agora 1,29, altitude 1017, decolagem autorizada. Pode sintonizar a frequência do controle, na decolagem já transfere solicitando aí a situação desejada. Ficou bonita a máquina aí nessa conta. Obrigado, senhor. Agradecemos. Boa, boa tarde. Tá livre de decolagem, 170 com 10. Tá 3404, chame o controle de Porto Seguro, frequência 120.9, tá 3404. Voo 2097, assim a identificação, submantém nível 400, voando bridge, em bridge, chame o centro Brasília, 124.25. Azul decorado, 23, chame o controle 198, tá boa viagem? 198, senhor, obrigado, uma boa tarde. Área. Brasil 02, da escuta, prossiga. Controle Salvador, azul 4118, nosso cordial, boa tarde. Azul 4118, boa tarde, submantém nível 340, saída da Elfila. Correção, saída A, vigilância. Saída A, Arbo, vigilância. É, não nos é facultado a possibilidade de fazer um sobrevoozinho daí do litoral a 2.500, não, né, senhor? 30 graus, vento é sul, uma dúzia de nós, altíssimo 07, guardião 02. Salvador, buenas, oceanamento 3104. Baixar travado visual. 3104, centro do tráfego avistado, continua a aproximação, tráfego informal, helicópteros em decolagem da cabeceira 17, está com decolando com o plano nordeste, sem interferir com o eixo de aproximação do plano zero. Aguarde liberação para o posto. Gente, aguardando liberação, centro do tráfego 6314. Boa tarde, 731. Passou no modo para o 320. Tá 3155, assim, identificação, submantém nível 320, da presente voo hibrid. Identificou, tá para 320, da presente voo hibrid, tá 3155, agradece. 02, na escuta? Pediu contato do seu tráfego, qual foi a posição? O Oceaneia 6304, pista 10, pouso autorizado, vento sul 810 nós, pouso autorizado. 7, pouso autorizado, 6314. O tráfego agora uma milha curta final 10, nordeste à proa, decolagem autorizada, vento sul 10 nós. Inicialmente até a vertical de ar, mantém essa frequência. Caso afaste, chame para o afastamento ou por regresso. Só confirmando, estou com o serviço aí da pessoa da Inferno na Orga. Decola da presente então, sem interferir com o ataque. Isso aí, tem condições? 332. Corre, tarde, boa tarde. Alinhar e manter pista 1-0. Alinhar e manter 1-0, bom número. Erro, 6304, solo aos 2.000, direita 1, 219. Direita 219, foi dentro. Qual o solo, guardião? É, 1-2-1-1, corrigindo pro Oxiné. Confirma? 1-2-1-1. 2-1-1, obrigado. Guardião, 7 Guardião, estou em contato com o pessoal, mas me escuta aguardando. Se precisar passar, me informa. Informa lá. Chama agora o centro de 28-8 ao pé, 1-2-0-0. 220. Para informação, eu tenho um helicóptero que está no circuito de tráfego da 10, na perna do vento, próximo a Jauá, 500 pés, não interfere com a sua decolagem. Tem nível de decolagem da 10, vento no 70 graus, com 10 nós, voo no 620. 620, muito obrigado. Tem nível de decolagem da 10. Desça para o nível 050 na chegada, Mari. Ajusta o 050, confere. Autorizado. Estou passando até o Oscar Zulu. Até o Oscar Zulu, prossiga. Está abandonando o subúrbio, para pouso na NMA. Já avisou com o helicóptero. Escolha de tráfego reportar no setor. Reporte quando no solo controlado, Oscar até o Zulu. Guardião 02, controle, 119, decimal 8. 119, decimal 8. Guardião 02. Guardião 02, controle Salvador, mantém funcionalidade. Alto-entrante Salvador no 07. Agora, passagem de mais curta permanente. Guardião 02. Salvador, boa tarde, gol no 620. Gol no 620, gol Salvador, contato radar na decolagem, gol para o nível 370 na saída do Campo Caju. 370 para o Campo Caju, gol no 620. Guardião. Mantenha 0212. Tá na versão da localidade de Alá, proximidade do Pentágio. Análise da pouso no local, vamos marcar uma nova bola. Entra, conselheiro. Beleza, tá. Salvador, San 3217, espera a próxima. 207, tem nível de decolagem da 10, vento 180 graus com 10 nós. Decolagem autorizada da 10, 207. O 2085 chama Centro Brasília, 12425, alterna 12655. Autorizada a final do segmento de alerta que foi 1-0. Essa para 2 não pés, altimento 1-0, com 7 na parte estabilizada. 2017, motorista cuidado, 370. Inteligível, tenta por gentileza 121-1. Centro? 5241, Lima tem pistão na 0. Ah, muito obrigada pela ponte, Trip. A 3217, decolou os 35, controle, 119, decimal 8. 19,8, boa. Salvador, San, 3217, boa. 3217, boa tarde, contato na canal da colagem, tu para o nível 360 na saída Arco, Elefa. Arco, Elefa, 360, San 317. Tango Oscar, Tango Vitor, controle Salvador, acima de identificação, desça para 3 mil pés, ajuste altimetro 1017. E 357, boa tarde, acione a identificação, mantenha 360. 340. Oxa, na 6325, nível de voo 360 indisponível, tráfego sua posição de 3 horas, meia dúzia de milhas, mesmo rumo, mesmo destino, Airbus 320. Controle 19-8. 19-8, chama na CIP 5241. Não. Pode ser, eu vou ir direto pro Duna ou Tanto 3, né, Fede? Duna. Tanto 3, 2, 1, 7, está presente direto, Fede. É, Fede, 2, 7. Salvador, tipo 5241, boa tarde. Tipo 5241, boa tarde, contato radar na decolagem. Tudo para o nível 200 na saída Arbor Elefa. 200 na Arbor Elefa, o tipo 5241, não. Federal 9975, aciona a identificação, mantenha 360. Trip 5241, está presente com o Direto Elefa. Direto Elefa, Trip 5241. Vou localizar dois golpes no zero, tá? Nós, 3673. Completa final do processo MTL, Trip 5701, agora tudo, 18, né, por favor. 3676, uma linha de inferno, visual, pelo zero. Da 3676, cheque trem, livre pouso na 10, vento no 70 graus com 13 nós. I-45. Da 3676, sem baixar de trabalho. Azul 4206, qual a razão desse que eu estou entregando? 20, Azul 4206. Tráfego 2 horas, 20 milhas, rumo oeste, passando agora o nível 090, atenção ao nível 200, Alfa Tango 72. Após cruzar verticalmente, está autorizado direto do aguardo autorizado. Aposta autorizado direto do Azul 4206. Condições visuais para modificação das regras. Trip 5241 no tráfego 10 horas, 18 milhas, no teste, passando o nível 100 e precisa para 213 para 190. Esse é o Trip 5241. 120-17, Centro Brasília, 12425, alterna 12655. Controle Salvador, sem identificação, desça para o nível 050 na chegada Mari. Ajuste altímetro 107. Azul 4206, direto do Duna, reporte estabilizado. Direto Duna, reporte estabilizado, Azul 4206. Posta 3217-0210. 3217, chama agora o centro Recife, 128-8, alterna 133-9. 128-8-133-9, boa tarde. Boa tarde. Mm-hmm. disponível para decolagem da 10, vento 1970 graus com 11 nós. Pulou no 69, está condicionado após a rolagem do talho e mantém pistão no zero. Pode estar ali, mantém no zero. O Alfa Sierra November, modificação das regras 1947, prossegue a descida em condições visuais, sem que desconhece tráfego, considerando seu pouso 00, frequência livre fazendo ação de tráfego, tem um bom pouso. Decolou 48, controle 119.8. 19.8, Tan 31, no passo. O Oscar Tango Vito, regra de voo, instrumento, cancelado ao 1948. Deixa para 1.510. Porém, mantém a proa 040 aguardando a posição do rotatório. Descendo para 1.510. 1.510. Descendo para 040. Correto, Oscar, pelo menos. Controle Salvador, está 3145. Cruzando 2000 para o 360, nada é. 345, contato radar na decolagem, sul para o nível 360, na saída da El, transição moto. 360 da El, moto, 3145. Na final, estabilizar azul 4206. Azul 4206, contato final, beleza, veio agora 8, decimal. Quer confirmar o controle, a torre? 8, decimal, 9. 1895 azul 4206. Torre, o azul 4206, muito boa tarde, da na final, está travado. 4206, boa tarde, continue a aproximação, aguardando o sinalista para chave, que vento no aeródromo é de 1970 graus com 10 nós, altímetro marca 1017. 1017, agora está ali, azul 4206. Para 3 no 0 para 3 no 0 no 0 no 0 no 0 no 0 no 0 no 0 no 0 no 0 no 0 no 0 no 0 no 0 no 0 no 0 no 0 no 0 no 0 no 0 no 0 1169. Salvador, boa tarde, passarei 2231. Passarei 2231, controle Salvador, assina identificação, desça para o nível 050 na prova de Nato para a chegada à Mari, ajuste ao alimento 07. Ok, 050 e tape para a Mari, 2231. Se possível, voador não, então a gente já está num pequeno desvio, 5 graus à esquerda, é uma formaçãozinha 15 mil na nossa frente aqui. Autoriza André do Mundo, passarei 2231. Que já ajuda, muito obrigado. Bom dia, controle, gol no 169, decolou curva na direita. Chamex 210, Skokai Next, descanso para level 0. 0 clear my arrival, per 1017. Tanto per level 060, clear my arrival, per 1017. Mega Lens number 3 on approach to Washington 2. Gol 1169, contato radar na decolagem, ficou para o nível 360 na série da Elsa, na moto. Adael, subindo para 360, gol no 1169. Controle, óbvio, visual com campo. Matando, mostra dando medo, agora subindo no 1-8, né, com a volta. 2 graus, visual, 60. Oscar Tango Rio, prossegue final da nossa sete, após terceira milha. Para terceira milha, Oscar Tango Rio. Autorizada a final do para 2, altímetro no 0 no 7, reposta estabilizada. Para 2000, 0 no 7, reposta estabilizada. Na 53, livre à direita, 1-2-1, decimal 1. 2-1-9, gol no 169, poderia voar, pode voar. Gol no 169, aguarde. Crepe 5241, chama agora o centro, Recife 128.8, Alter 126.0. O centro, Recife 128.8, Alter 126.0. 1288-1260, grato. Entra na frente de solo, faz o papel também. 121, decimal 1. Chamando o centro, Recife 12, 5 decimal 1, Alter 133, decimal 9. 2533, 5 milhas à esquerda, 5 graus à esquerda, por mais ou menos 10 milhas, para dar uma pequena formação. Paciente do tráfego, 1000 pés acima à esquerda também. Neve, passarei 2831 após desvio, 81, desça para 3, não faz, não tem retorno 0, 0. Afirmativo, então, após desvio, 3 mil, durando 2231. 80, submantendo. 3280, bicho, está 3, não faz. Que mantém a saída? Pode ser toda ela. Visita no solo ao 55, confirme o pátio. A backtrack é a parte do grão da ONU 7. Bruno 936, boa tarde, aciona a identificação, mantenha o 370. Posição 310, estabilizando agora no LS, 360, 2 milhas de terra. Quarta aproximação da oposição no internet, a gente chama agora a torre 1, 1, 8, 7, 9. torre. 1-8, decimal 9. 18-95, 3-5-0. Chamaime 210, desça para 310, reduza a velocidade 22 a mais. 3000, reduz 2009, 2010, 2010. Alright. Passando externo, estabilizado em reverso, 110, faz instante, baixa pra lá. 3090, livre pouso na 10, isento de 1 a 70 graus, com 8 nós, altímetro marca 1017. Mira 17, de repouso, down no zero, down 390. Agora o centro, Recife, 125, decimal 1, 95, 33, decimal 9. 25, 1, 33, 95, gol no 169. Gol no 869, contra o Salvador, sem identificação, desceu para o nível 050 na chegada. Bom, ajuste o altímetro no 017. Passarei 2231, está autorizado a final do procedimento LS, fecha no 0, desça para 21, essa porta está estabilizada. Ok, senhor, faremos 2231, descendo para 2000. Vou falar mais com o Delta Controle, Salvador. Gente, mantém condições vai, vamos ver quem se vence, reporte para descido, papá, mãe com o Delta, o fim do trem Salvador, no 07. Tan 3145, quem fala o seu número máquina 380? Ponto 78, Tan 3145. Ponto 78, sempre é Azul, prossiga. Desconheço tráfego reportado no setor. O vento no aeródromo é 170 graus com 8 nós e a parte para o sol. O gol no número 9 com 5 centro acostado. Negativo, não tem condições de subir acima do 380. Contém qual o número máquina 380? 78. 78, centro está autorizado, nível de voo 380. Mantenha no máximo 78. Eu tenho um tráfego na posição de 12 horas, 22 milhas, mesmo rumo. Está passando 270 para o 380, mas Airbus 320 vai manter mais 78 também. Tá, qual velocidade, máquina? 78, subindo para 83. 80, gol, no 69. Até me escuta. Uhum. 294, controle Salvador, sendo identificação, desça para o nível 050 na chegada à Mari. Ajuste altímetro no 057. Altímetro no 057. Para o localizador, porta 7 localizado, Boston, Ryan, has 060 descent to 2006, clear land on approach, runway 10, reduce speed is 1709. With this canal, turn your right, head 060, descent to 2000, ocean 6310. Tá, foi em LS já, 2231. Passarei 2231, completa final, chame torre 118, decimal 900. 1895, obrigado. Salvador, bom dia, boa tarde. Passarei 2231, tá? Foi LS. Passarei 2231, continua a aproximação, repete marcador externo, baixar de travar. Ok, assim o faremos. Desinforme previamente ao centro, eu tenho tráfego retaguarda, posição de 6 horas, 20 milhas. Mesmo rumo, está passando 260 para o 380, o Boeing 737-800, vai manter o Max 78 também. Boa tarde, contato radar passando 140, suba e mantenha o 340 na Fred Bridge. Preço eficiente, aguarde. Está mantendo. 610. Que faça uma verificação no transporte, por gentileza. Tenha 380. Tração acertada, acionar 0110, Dilu. Gente. No externo, baixar travado, passaria 2231. Passaria 2231, livre pouso na 10, vento 190 graus com 99. Em livre pouso, passaria 2231. Autorizado 360, submantendo. Para 4.000, 1869, para continuar 2.000. 1869 está autorizado a final do procedimento de LSF2 10 para 210, altímetro 107, reporte estabilizado. 2.907, reporte estabilizado, 1869. 6210, contact now. Tower 118, that's mile, 95. 118, 95, thank you, bye. Have a nice night. Thank you, have a nice day. 2231, Mantela 07, livre direito, ano 21, decimal 1. Direito, ano 21, confirma? Afirma. 219. Salvador Tower, left on Genera 6210, establish, get on, lock it. OSHA 6210, altimeter 07, wind 170 degrees, 10 knots, check and gear, clear to land the runway, okay. Hey, landing gear and down now. Establish clear to land, ocean 6210. Yes, sir. Clear to land runway 10. Wind 170 degrees, 10 knots. Roger, clear to land runway 10, ocean 6210. O 491 no controle Salvador, acione identificação, desça para 3 em pés na chegada à margem, seu fim da transmissão 07. 3000 na margem, desce, desce, pô. Informar que o Delta agora torre 118, decimal 9. 118, decimal 9, obrigado, bom dia, trabalhar. Até. Salvador, papapá, Mike, Eco Delta. Mike, Eco Delta, reparte no farol de Tapuã. Quanto era no farol de Tapuã, Mike, Eco Delta? Hotel Oscar Zulu. Quantas milhas encontram-se afastados? Gente. Gol 9619, após o tráfego na curtíssima, ali mantém pista no zero. Oito, nove, quatro, reduz a velocidade, 2209. Drip 5491. Drip 5491, desça para 2 no pé, está autorizado a final do procedimento LS 3510, alfinetão 017. 2017, autorizado 2000, autorizado iniciar procedimento. Para programar nossa aproximação, 394, a aeronave está na sua frente, está 28 milhas agora, funcionando bem. Negativo. A aeronave que o precede na aproximação está a 15 milhas e duna, o alto está sendo 72. Ok, muito obrigado. Só por isso, obrigado, localizador. Boa noite, 69. Boa noite, 69. Passou duna completa com o nosso procedimento ILS 3.0 agora a todos. 1-8, decimal, 9. 1-8, 9-5, boa tarde. Do 6909, livre decolagem da 10, o vento é de 1,7, 0 graus, com 9 anos. 8, livre decolagem, 1,9, 1,9, 289, Recife, prossiga. Uno 289, ciente, mantém o 360, permanece vigilância, secundária no setor 133-25. Guin Yields alterna Brasília, 124-25, 1289. Um, dois, quatro, dois, cinco, na posição EUT. Hotel Oscar Zulu, é a torre. Do piloto está escutando, Torre. Pode prosseguir. Gente, confirma quantas manos enquanto você afastado. Gente, aqui não tem mais contato visual com o senhor. Eu vou entrar em coordenação com o controle. Que... Golo 619, decolou 012, controle 119, decimal 8. Confirmando azul 6999, controle 198 agora. Confirmo. Gol no 869, check trem livre pouso na 10, levanta de 160 graus com 119. Tá travado, livre pouso, no 0, gol no 869. Azul 6999, contato radar na decolagem, supo no nível 340 na saída da El, transmissão Motivan. Gente, Paiol Motivan. Pode aprovar Motivan para presente? Autorizado, ledo Azul 6999. Leda para presente. Leda. Leda. Olha o hotel Azul. Matango Hotel Azul, controle. Vai permanecer aqui, senhor, em manobra de solo. Próxima acenagem na estrada do Coco. Vai chamar para o regresso a Enmar. Já regressando a Enmar? Negativo, vamos fazer uma nova de solo, próximo acenagem. Sim, mantém continuidade, a operação no 017 e o compartilho do hotel Oscar Zulu. Zulu. Quantas manobras de solo vai estar responsabilizado com o piloto em comando, o compartilho do hotel Oscar Zulu? Desça para 3 no pé, altímetro 1 no 0 no 7. 3.000, 1 no 1 no 1 no 1 no 1 no 1 no 1 no 1 no 1 no 1 no 1 no 1 no 1 no 1 no 1 no 1 no 1 no 1 no 1 no 1 no 1 no 1 no 1 no 1 no 1 no 1 no 1 no 1 no 1 no 1 no 1 no 1 no 1 no 1 no 1 no passando uma completa final, chame Torre 1185, boa tarde. Romeu, pode ser a sua. Papatango, Hotel Oscar Zulu, na escuta da Torre? É. Tá. 3894, direto do Duna, autorizado final do procedimento de LF-X-Ray, com zero, reporte estabilizado. Direto do Duna, autorizado LF-X-Ray, da 3894. Romeu, Foxtrot Lima. Atento para o transponder 0222, mantenha condições lá, F-X-Ray. Reporte 20 milhas, Salvador. Até o Oscar Zulu, a torre está chamando você. 7, Pouso na 10, o vento é de 970 graus com 10 nós. Só um helicóptero efetuando pouso pairado na 17, não interfere com o seu pouso. Torre Trip 549, baixada e travada. Livre pouso na 10, Trip 549, vento de 970 graus com 11 graus. 549.